Vou fazer rap em um minuto, quatro idiomas, São Paulo até Nova York, depois Paris e Barcelona. Você não me entende, você não compreende, você não sabe. Meu nome não é PMC, não é Deco, é suave. Alors je m'en m'arrête, alors je vais le faire le contrat. Je fais le rap, alors je suis Paris, papa, je suis black. Alors tout comme on le sait, mon nom c'est Gigabou. Alors je m'en ai tous les MC, on va tomber nos culs. Pas que tu m'arrêtes, alors je sais, alors je suis trois. Alors je fais le rap sur les blancs, alors je suis noir. Oh my god, it's me again, but now I'm ripping English. I got this shit on fire, so you better extinguish. No, I freestyle for the diamond, for the penny. I got a lot of girls, a lot of honeys, but I send it. What you wanna see, I gotta do. My name is Gigaboo, I said it all together, but now you gotta be three and two. Never see my shit or yo together, cause I put it. I stick it on your ass, then I take it, cause I cut it. Dejar de criticar, ni que sea un momento. Quizá en lo que diga haya algo de talento. Ya sé que yo soy blanco y el negro lo inventó. Pero eso de racismo para mí nunca existió. Hablas demasiado sin saber de lo que va. Oye tio, ei pirro, nunca he dicho que era rap. Já foi quase um minuto e eu tô quase sem gás. Aí meu irmão, freestyle é assim que faz. Que festa de tupiniquim que nada, que tá rolando na rua, se for na minha tu leva porrada. Se eu puxar saco de artista brasileiro, quero ver tu vir pra Sampa mano a mano e sair inteiro. A Sony te fez a proposta, aí tu vira pop, ganha grana e arruma um tal de guarda-costa. Só que nem isso adiantou, você fez maresias e o próprio vento dela foi quem te levou. E vamos ver quem se garante mais. Eu dou um trago no cachimbo, mas não vou deixar você em paz. Até meu CD ser lançado e divulgado, agora é tu que tá na dança do desempregado. Você não sabe nem fazer rap direito. Se for tentar, morre com a tábua de passar no peito. E nossa briga continua, o teu CD quebra a cabeça, mas foi o suave quem quebrou a sua.